E a graça de Deus seja abundante aqui nessa noite, para todos. Não há ninguém excluído da graça de Deus. Não interessa o que foi já na tua vida, o que passou, e nem interessa o que passará. Não há ninguém fora do alcance da misericórdia do Senhor. Isso é maravilhoso saber. A mesma coisa que não há nenhuma situação, nenhuma circunstância humana, por mais difícil e tempestuosa que seja, que está fora do alcance da mão do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel 17, verso 31 em diante. Você pode ver ali na escritura. E é um dos assuntos preferidos meus, que nós vamos falar nessa noite. Eu acho que é preferido seu, porque eu sei que é preferido de Deus. Vamos falar sobre fé. Parece que toda hora, todo dia, toda semana, temos que estar dando um reforço à nossa fé. Porque tem muita coisa contrária à nossa fé. O dia a dia e fora é contrário à nossa fé. Notícias ruins são contrárias à nossa fé. Tribulações são contrárias à nossa fé. Por isso, fortaleça a sua fé e passará. Vamos lá? Diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com a sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Disse também, o filisteu também se vinha chegando a Davi. E o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu vou te ferir, e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E o desfecho da história, a gente sabe, que Davi jogou uma pedra com a sua funda, que afundou a fronte do gigante. O gigante caiu como que desmaiado, um pouco perdendo a consciência. E Davi pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça do gigante. Assim acaba a história. Essa palavra que eu acabei de ler a vocês é dentro de um contexto geral, de uma longa história. Davi era um moço de 17 anos, aproximadamente. Não sabia nada de guerra. Mas ele sabia de uma coisa, que o Senhor estava com ele. Ele nunca tinha passado um enfrentamento com um homem gigante. 2,75 metros era a altura do gigante. Não conhecemos, penso eu, nenhum homem dessa altura. A armadura do gigante era de 115 quilos. Esse homem era, eu já disse uma vez aqui, esse homem era uma máquina de fazer defunto. Ninguém o vencia. Esse filisteu, ele era um inimigo de Israel. Ele tinha afrontado a Deus. E no meio do povo de Deus, ninguém se encorajou a enfrentá-lo. Alguém de nós poderia dizer, mas ninguém seria louco em enfrentar esse homem preparado para a guerra. Davi chegou lá, todo o exército do povo de Deus encolhido, intimidado. Eu até posso dizer, humanamente falando, e com razão intimidado. Quem vai lutar com esse gigante? Quem tem capacidades humanas de enfrentá-lo? Ninguém. Davi chega lá e no meio da conversa levaram Davi até o rei Saul. E o rei Saul já diz, qualquer um daqui pode lutar, menos você. Mas por que eu não posso? Porque tu é muito jovem, tu não entende nada de lutas, tu não tens preparo. E aí começou a descrever todas as inabilidades, as não condições de Davi. E o Davi começou a dizer para o rei, rei, eu já lutei com um urso. Você sabe que quando um urso gigante fica de pé, ele chega quase a 3 metros também, da altura do gigante, 2,75. Um leão tem uns 2 metros e meio de comprimento também, parecido em altura. Ele também já tinha vencido leões. Então esse moço está dizendo, eu já lutei, eu já tive em batalhas perigosas. Eu já enfrentei animais ferozes quando eu era pastor lá no campo. E Deus me deu vitória contra animais. Deus vai me dar vitória contra esse homem que não está só afrontando a seres humanos, está afrontando a Deus. Isso aqui tudo era num campo de batalha. Esse homem com o seu exército, esse gigante, afrontando os que estavam do lado de lá. Só que quem estava do lado de lá era o povo de Deus. Deus como que sendo envergonhado. Mas Deus precisa, vamos dizer assim, para mostrar a sua glória, a sua honra, Deus precisa de nós. Como é que vão acontecer as vitórias? Se não através de seres humanos. Até quando Deus quis salvar o mundo, escolheu um ser humano, o filho dele, teve que se tornar carne. Deus se torna um, como que precisa de alguém igual a nós para fazer a obra que ele quer fazer aqui nesse mundo. Então, o Saul foi desencorajando, ou tentando desencorajar esse moço. Talvez você já foi fazer algo, e o que mais você ouviu, tu não sabes fazer, tu não tens condições, tu não podes. E ao final, talvez, esse alguém conseguiu tirar a fé do seu coração. Não ouça aqueles que estão longe de Deus. O Saul, se voltarmos um capítulo antes, Saul tinha perdido a presença de Deus. O Espírito Santo tinha ido embora, ele continuava rei, mas reinando na força humana, na sabedoria humana, sem o poder de Deus mais sobre ele. Então esse homem está aconselhando um jovem, que no capítulo anterior também, sabe o que aconteceu com ele? Tinha recebido uma unção do Espírito Santo através do profeta Samuel. Então, um homem sem o Espírito Santo, aconselhando um com o Espírito Santo. Ainda bem que Davi escolheu ouvir Deus. Não ouça pessoas que decaíram da fé. Tu deve ter algum conhecido hoje, todos temos conhecidos que se desviaram da fé. É pena, mas acho que todos temos alguém conhecido. Todos nós devemos conhecer alguém que já foi fiel a Deus e hoje está infiel. Andou próximo do Senhor, hoje está distante. E essas pessoas, eventualmente, podem querer nos aconselhar a algo. Não as ouça, porque elas perderam a presença de Deus. Aqui tem um homem, Saul, querendo aconselhar um moço. Não vai, não vai, tu não podes. Mas esse moço escolheu ouvir o Senhor e ele disse: Rei, Deus já me deu duas vitórias impossíveis. Eu já venci um urso e eu já venci um leão. E vou vencer a terceira, que é esse homem que está afrontando ao Deus de Israel. Você já tem experiência com Deus ou não? De vitórias. De provisão divina, quando parecia tudo estar perdido, quando parecia não havia nenhuma porta em lugar nenhum, repentinamente Deus abre uma porta. Ah, Deus faz, Deus é um Deus de soluções. Na primeira página da Bíblia diz que Deus criou. Assim como Ele criou o mundo, Ele cria novas situações para nos abençoar. Não tenha medo. Nesse mundo, eu disse já agora ao início, cheio de coisas que vêm para nos amedrontar, para encurralar a nós em cantos, diz: não saia daí, não faça nada, não fale nada pelo Senhor, não tome atitude alguma. A fé sem obras, sabe o que a Bíblia diz? É morta, não vale para nada. A sua fé precisa ser ativa. E aqui tem esse moço, Davi. Ele estava cheio de Deus. Agora tinha um teste terrível pela frente. Um teste grande. Um teste no qual nenhum guerreiro habilitado de Israel teve coragem de enfrentar. Nenhum. Está aí o moço. Dá para dizer, ele não tinha ninguém. O rei que deveria encorajá-lo, ele que está encorajando o rei. O exército de guerreiros que devia encorajar alguém para enfrentar o gigante, é o moço jovem. E uma palavra para nós adultos: não despreze a fé dos mais novos. Não despreze a fé de uma criança. Eu gosto muito de quando as crianças oram. E elas oram por um doente. E no final da oração, sabe o que elas dizem? Está curado. Você já viu criança orar? Nós adultos oramos. E no final da oração, muitas vezes, será? Se nós não acreditamos, nem nos nossos pedidos, a criança pede e ela sabe que Deus a ouviu. E no final ela já pode concluir, está feita a obra. Alguém querendo tirar a fé. Mas quando você está perto de Deus, pode o mundo inteiro estar sem fé e jogando contra. Ninguém pode tirar a tua fé. Ninguém. Não adianta, o fulano, a fulana me desviou da fé, derrubou a minha fé. Ninguém pode te derrubar se você está vinculado a Deus. Ninguém. Se alguém cai, cai por conta própria. Responde por si mesmo. Não adianta querer dizer, mas alguém me empurrou ao abismo abaixo. Não. Aqui tem todo mundo. Todo mundo aqui contra. Até o povo de Deus contra Davi. Os irmãos dele chegaram a dizer, tu é um menino besta, vai-te embora daqui. Pode ser que já disseram isso para você. Tu é recém-convertido. Tu não sabe nada da fé. Pode ser que você não tenha grandes conhecimentos, mas você tem uma grande fé. Porque fé e conhecimento nem sempre é a mesma coisa. Eu conheço de gente que conhece a Bíblia de capa a capa, conhece tudo. E não tem um pingo de fé. Porque tudo aquilo é só conhecimento aqui dentro da cabeça, não desceu ao coração. Fé é uma obra, um convencimento que o Espírito de Deus coloca dentro do teu coração. Pode ser que ninguém entenda o que está acontecendo ou o que vai acontecer e você está em paz, você tem segurança que a vitória é tua, só que terá que passar a luta. Foi ontem de manhã, eu ouvi alguém dizer rapidamente uma palavra, que os amigos nos ajudam e os inimigos nos promovem. Pense um pouquinho, os amigos nos ajudam na vida do dia a dia, mas quem faz subir de nível a tua vida são os inimigos. Golias não está promovendo Davi? Com a vitória que ele teve, Davi teve sobre Golias, todo mundo soube. Deus levantou um moço corajoso. Deus levantou um moço que derrubou o gigante. Tem algo, tem notícia nova. Se tivesse internet naqueles dias, no mesmo instante, o mundo inteiro saberia. Os inimigos têm que trabalhar para nós. Você está me ouvindo? A oposição trabalha a nosso favor, porque eu já vi toda vez que se levanta a oposição, seja do diabo, sejam de pessoas. Sabe o que acontece? Eu falar de mim. No meu coração acontece algo dentro, que eu cresço. Na hora da crise eu já vi, eu já falo isso de mim. Só pode ser que tenha pessoas que na hora da crise diminuem. Você já viu o jogo de futebol? Quando a coisa está difícil, 0-0, e vai terminar o campeonato, e é hoje a final, tem jogador que fica gigante no dia, no dia do futebol. E tem outros que são craque, o campeonato inteiro, no dia do jogo, eles caem de produção. Na hora do vamos ver, ali é que a sua fé está sendo provada, agora aqui, esse moço fica gigante. Gigante não é uma questão de estatura, gigante é uma questão de coração. Quem é grande por dentro, vence. Quando vem a crise, eu quero te dizer, não é, tá, eu vou pensar positivo e fico gigante, não. Você confia naquele que é o mais gigante, aquele que te dá força, poder. Você cresce. Ah, pastor, tu está falando isso porque tu não passa a crise. Eu acho que passo crise todas as semanas. Temos problemas todas as semanas para resolver, como todos os seres humanos, como todas as profissões. Mas quando vem a crise, você vai ter que escolher em confiar no teu braço ou em confiar no Senhor. Quando vem a tentação, vem a provação, vem a doença, vem a crítica, vem a maledicência contra você, você vai ter que escolher o Senhor. Lembre, os inimigos seus são inimigos de Deus também. Eu prefiro ser sempre amigo de Deus, deixa que Deus cuida dos meus inimigos. Você deve ter muitos inimigos, né? Pessoas que não simpatizam com a tua fé. Alguns são inimigos ocultos, assim como tem o amigo secreto, que a gente troca presentinho lá num dia e revela. Você sabe que tem inimigo secreto? Só que eles não trocam presentinho. Eles só jogam dardos, só alfinetada, o inimigo secreto. Mas não faz mal se ele é secreto ou é público. O importante é que você está com o Senhor sempre terá compromisso de te defender. Olha o que Davi dizia. Eu vou contra esse homem aí, em nome do Senhor. Deus já me deu vitória sobre animais. Eu já passei batalhas perigosíssimas. Eu vou contra esse homem. E ele foi mesmo. Na crise, nos confrontos, nos tumultos, uma coisa vai ser necessária: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você vai desmoronando. Porque quando a fé não está, o teu coração não está cheio de fé, começa a dar espaços, brechinhas para o medo. para a dúvida. Começa a entrar sentimentos que te enfraquecem. E quando você crê no Senhor, na provisão do Senhor, o problema está lá. Quantas vezes nós já terminamos o culto aqui, eu disse, irmãos, vocês estão firmes, estão fortes? Sim. Então vão lá para a rua, os problemas estão lá esperando nós. Os problemas não sumiram de repente, mas você cresceu. E quando você fica gigante por dentro, a vitória é tua. Quantas vezes o Senhor disse para os discípulos, homens de pequena fé. Mas para algumas pessoas que nem eram do grupo apostólico, muitas vezes o Senhor disse, mulher, grande é a tua fé. Lembram? Pessoas que não estavam nem no dia a dia, creram no Senhor, de repente viram o Senhor e creram. E o Senhor disse para ela, seja conforme a tua fé. É assim, irmãos, quando nós cremos, nós honramos a Deus. Quando você é pequeno na situação, a situação é maior que você. Sabe, você não vai poder pegar essa glória da vitória para ti. A glória da vitória é de Deus. Porque você vai ter que dizer, eu não podia fazer isso. Eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro, eu não tinha saúde para fazer isso. Eu não tinha nem influências para fazer isso. Foi Deus. E aí, a glória é para Deus. Agora, quando a gente tem todos os recursos, então a gente diz, bom, a glória é para mim mesmo. E aí o Senhor fica excluído. Dá para ter vitórias na vida sem Deus também, dá. Pessoas que não creem, que não amam a Deus, têm vitórias naturais na vida familiar, na vida profissional. Tem uns bem-sucedidos, não estão nem aí para Deus. Mas nós escolhemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós queremos poder dizer, Senhor, o que eu tenho veio da Tua mão. O que eu fiz... Ainda que me preparei, ainda que me esforcei, mas o que eu fiz, essa honra, eu quero dedicar ao Senhor. Vejo, aqui está esse moço. Ele vai sim, ele vai à batalha, mas quando ele está indo à batalha, o rei Saul vestiu ele com uma armadura. A do gigante era uma armadura de 115 quilos. Eu nem me imagino com uma armadura de 115 quilos. Você se imagina, acho que ninguém aqui pesa 115, né? Estou dando uma olhada geral, acho que 110 tem um ou outro aí, mas 115 não. Eu olhei para um, eu acho que tem 110. Mas, em todo caso, nós não temos balanças lá na entrada. Mas você já se imaginou carregar um monte de ferro na mesma proporção do seu peso? Botaram aquele negócio ali, todo de ferro, sobre Davi. Ele tentou dar alguns passos, mas eu creio que não conseguiu. Penso que ninguém de nós conseguiria andar. E se tivesse com pouca graxa, ia fazer... Faltando óleo. Aqui está esse moço. Eu já te disse, não aceite conselho de quem se desviou de Deus. Eles vêm para tirar a sua fé. Agora, não aceite as armas de quem está longe de Deus. A armadura de Davi, de Saul, não serve para Davi. Um perdeu a presença de Deus, outro está cheio de Deus. Tem uns comentários bíblicos que os judeus fizeram no 6º século antes de Cristo. E comentaram essa palavra aqui, 600 antes de Cristo. Essa palavra aqui que nós estamos lendo, esse episódio, se deu lá pelo ano 1000 antes de Cristo. E lá pelo ano 600 fizeram comentários sobre essa passagem bíblica. E eles disseram que não havia nenhum milagre na armadura e na lança do rei Saul. Ele não fez nenhum milagre. Quer dizer, Deus nunca agiu pelas armas de Saul. Como é que Deus age, meus irmãos? Não é por força, não é por violência. A Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no Senhor nosso Deus. Um homem sem Deus, que era Saul, ele só podia confiar nas armas dele. E ele queria botar as armas dele sobre um moço crente. Não funciona. Ainda bem que aquele moço diz, eu não quero isso. Eu não sei andar com isso. Eu não sei lutar com essas armas aí. E deixou aquilo tudo de lado. A fé, meus irmãos, a fé tem atitude. Muitas vezes nós vamos ter que dizer para pessoas que até são as nossas amigas, as tuas armas, eu não posso usá-las. Tem gente que se vale da mentira, do engano, outros de ódio, de ciúmes, bom, sentimentos baixos. E eles querem que a gente tenha sentimentos igual a eles. Esse aí não posso. Meu coração é limpo, estou isento. E nem vou me deixar contaminar por essas coisas. Pode ser que outros até queiram dizer, tu tem que ir para a violência. Nós não temos essas armas. As nossas armas, diz o apóstolo Paulo, elas não são carnais, elas não são humanas. As nossas armas são espirituais. Alguém poderia dizer, mas como assim? Uma oração pode mudar alguma coisa? Experimente orar. E você vai ver se pode mudar alguma coisa. Experimente jejuar e você vai ver se isso muda alguma coisa. Jesus disse que muda. Eu creio e tenho experimentado. E sei que a grande maioria de vocês creem e têm experimentado. Tem ou não tem, irmãos? Amém. Aí está Saul quase querendo desviar de novo, moço. Primeiro, não conseguiu desencorajar Davi. Segundo, então tá, já que tu tem muita coragem, vai com as minhas armas. Não, com as suas armas eu não posso ir. Esse moço, ele vai à luta. Ele deixa toda a proposta humana, toda a construção humana. Ele vai para a guerra. Era um duelo, na verdade não era uma guerra de dois grupos, era um duelo. E para mim, a maior guerra que houve, nem foi contra o gigante. A maior guerra que houve foi contra Saul. Porque um homem que era rei e, vamos dizer, amigo, tentando desencorajar o amigo, porque o amigo a gente ouve, o inimigo a gente não ouve, né? A gente sabe que ele está aprontando alguma para nós, mas o amigo a gente ouve. E um amigo, é muito fácil desencorajar um amigo. Tinha uma guerra, naquela conversa, naquela tentativa de colocar, então, armadura sobre Davi, tinha uma guerra no coração de Davi. A ponto de ele ter que desagradar o próprio rei, dizer, rei, eu não vou com os teus métodos. Eu não posso ir enfrentar o gigante da tua forma. Era necessário, sim, um milagre. Mas vocês lembram que já houve dois milagres na vida de Davi anteriores? Quais os dois? O do leão e o do urso. O Deus que já fez milagres na tua história, ele continuará a fazer na tua história. Eu sei, a luta é nova e cada luta nova precisa uma fé nova. Porque nem sempre estamos todos, vamos dizer, com a nossa fé no nível máximo. Tem lutas que te pegam num dia difícil, como a Bíblia diz, que há o dia mau. E aquele dia mau, a tua fé, por algum motivo, não está tão elevada para enfrentar um problema específico. Por isso, a oração diária, o congregar permanente, o buscar a Deus na palavra todos os dias, o ouvir Deus, porque à medida que você ouve o Senhor, diz a palavra que a fé, sua fé cresce. Ah, as armas do incrédulo não servem para o crente. Guardou isso no teu coração, irmãos? O conselho do incrédulo, num caso como esse, não servem para nós. Então nós descobrimos que o rei Saul tem um defeito grave. Ele tinha perdido a presença do Espírito Santo. E ele está sem fé. Sem fé. Cheio de medo. Agora escute o que eu vou te dizer. Ninguém pode governar com medo. Não estou falando agora de governar um país, governar a própria vida. Governar uma situação nova que se levanta. Lembre que você e o Senhor, claro, você tem que se impor num ato de fé sobre a situação nova, a nova crise que se levanta. Ou você vence a crise, ou a crise vence você. Ninguém pode governar com medo. E por que esse homem perde o reinado dele? Porque uma das características dele era a falta de fé. Ele perdeu o reinado. O Golias, o gigante, ele confiava nas armas. Ele confiava no braço. E é verdade, até aquela data, sempre o que ele pensava de si mesmo funcionou. Sempre deu certo, ele matou todo mundo. Mas um dia, um moço que confiava em Deus, acabou com ele. Um moço que escolheu depositar sua fé no Senhor dos Exércitos. Então aqui tem uma outra guerra. Tem um outro duelo, não é só um duelo homem-homem. Tem um duelo de deuses. O Deus verdadeiro e os deuses falsos. Tem um duelo aqui, por trás disso tudo. Porque quando o gigante se aproximou de Davi, ele disse, acaso eu sou um cachorro, que tu vem amigo contra mim com um pedaço de pau? Davi tinha aquele cajado de pastor, era um pau. Bater com aquele pauzinho no gigante, todo cheio de ferro, não causava nada. Eu te amaldiçoo em nome dos meus deuses, está ali na palavra. E o gigante amaldiçoou, mais uma coisa. Nenhum incrédulo pode te amaldiçoar. Pode jogar a praga que quiser, não pega. Amém, irmãos? Porque o Deus verdadeiro está conosco. Não adianta feitiçaria, não adianta magia negra, não adianta nada. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nós sabemos a vitória de quem será. Fique do lado do Senhor sempre. E o gigante foi amaldiçoando e amaldiçoando. E eu vou jogar o teu corpo para as bestas feras do campo comer. E o Davi dizia, que guri atrevido, mas é um santo atrevimento. Eu é que vou jogar o teu corpo para as feras comer. E eles foram se aproximando assim. Eu vou jogar a tua carne para as aves, para os urubus, para os corvos. Eu é que vou jogar a tua carne para o urubu. E foram indo. E diz que Davi, de repente, correu em direção àquele homem. Atirou a pedra. E a pedra encravou na fronte, na testa do gigante. E o gigante caiu. Tem uma palavra, irmãos, uma tradução da Bíblia, primeira vez que o Antigo Testamento foi traduzido, no ano 250 a.C., o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega, primeira vez, e diz lá, sabe o quê? Que a pedra foi jogada com tanta força e tanta precisão, que furou o capacete, que se chama também de elmo, já ouviram essa? O elmo furou, adentrou aqui, o gigante estava protegido, mas a pedra foi violentamente que furou. O inimigo não resiste às tuas armas, não resiste. O que Deus tem te dado é mais do que tudo. E a nossa pedra, sabe quem é? A Bíblia diz, é Jesus Cristo a nossa pedra. Nós não temos pedras próprias. A nossa pedra é Jesus. Não tem proteção no inimigo que possa guardá-lo. Se Jesus se levanta contra alguém ou contra algo, para derrubar aquele alguém ou aquele algo, vai cair. É bom ter um Deus desse, em quem podemos confiar, em quem podemos entregar a nossa vida. Na crise, na tribulação, você pode crescer. Você pode virar gigante. Também na crise, se você não sabe gerenciá-la, você pode virar um miserável. cheio de medos e todos os temores, atormentado até por obras malignas. Mas na crise, escolha confiar. Escolha confiar. No reino de Deus, se entra pela fé. Não tem outra maneira, pela fé em Jesus. No reino de Deus, se cresce pela fé. No reino de Deus, a gente se mantém no dia a dia pela fé. É assim. E aí nós já sabemos de quem é a vitória. Nós já sabemos. Davi disse, do Senhor é a guerra. Você está passando luta? Guerras, pode ser guerras interiores, guerras mentais. Creio, não creio. Que rumo vou ir, que decisão tomar. Escolha ficar do lado do Senhor, da vontade do Senhor, do que agrada a Deus. Pode ser que tem gente fazendo algo mal contra ti, alguém querendo te derrubar lá no teu trabalho, escolha confiar no Senhor. Pode ser que tenha gente falando mal, arranhando a tua imagem pública, escolha confiar no Senhor. Do Senhor é a guerra. Ele vai lutar por ti. Ainda que você, pastor, eu não sei lutar. Tá bom, Deus sabe. Eu sou o mais fraco, ainda bem. Você vai ter que dar essa glória para Deus. Porque se você fosse o mais forte, você foi meu braço. Você vai dar essa honra para Deus. No reino de Deus, é assim, irmãos. Você vai reinar sobre a situação à medida que confiar. E a confiança não é uma coisa que você confiou hoje e está confiado o resto da vida. Amanhã tem um problema novo. Depois da manhã tem outro. Semana que vem tem outro. Ano que vem terão muitos outros. E a sua fé tem que ser sempre renovada e renovada e renovada. Renovou um pouquinho hoje à noite? Renovou? Vamos ficar de pé e orar a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Nas armas de Saul, não há milagres. Sexto século antes de Cristo já diziam isso. Continuamos a dizer hoje. Nas armas de quem perdeu a presença de Deus, não acontece mais nada. Eu quero orar por quem precisa de um milagre hoje à noite. Quando estava antes de começar o culto, alguns me disseram, pastor, estou doente, eu vi que foram intercedidos por muitos doentes. Vamos orar, irmãos. Quem tem lutas no seu corpo, doenças, eu peço que venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Ou você que vem representando alguém, eu sei que tem um bebê que está doente também. Outros, que se alguém que estava aqui, dos familiares que tinham câncer, ou pessoas mesmo com câncer, venham aqui porque eu não posso pregar uma palavra dessa e não orar nada ao final. Nós vamos orar. Se você está em luta interior também, pastor, está difícil crer, está difícil tocar a vida, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Isso, vamos fazer um espaço, ajude aí os irmãos. Pode ser, sim, que a doença é mais forte do que o remédio. A doença é mais forte que o conhecimento do médico. Pode ser que quem está ferindo a sua vida, uma pessoa má, é mais forte que você. É assim mesmo. É assim mesmo. Porque Deus quer que a glória seja dele. Venham mais para frente para dar espaço para o pessoal chegar. Cheguem, irmãos, cheguem. Que noite linda. Na crise, vocês ouviram dizer, na crise, nós podemos crescer. E devemos crescer. A crise, ela é a oportunidade. Eu sei, é duro, crise é duro. Gente, às vezes até perde sono, né? Por causa de crise. Crise eu estou chamando tudo que é problema. Mas quando você traz para dentro da crise traz a presença do Senhor dos Exércitos. Você não vai ouvir mais outros, vai ouvir só o Senhor. Também não é o pastor Paulo, é Deus que faz as coisas. A glória, Deus não vai repartir comigo também. Eu não vou pegar um pedaço daquilo que é dele. Deixa eu primeiro perguntar a vocês que chegaram à frente. A fé de vocês cresceu hoje à noite ou não? Se não crescer, eu vou continuar pregando. Até crescer. Cresceu a fé de vocês? Vocês vão fazer pedidos a Deus. E vocês creem de todo o coração que Deus ama vocês e responderá ao que vocês vão pedir? O Senhor Jesus um dia disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se o filho pedir pão, o pai não dará uma pedra. Se pedir um ovo, o pai não dará um escorpião. Assim é Deus. Deus é bom. Teve um dos hinos que nós cantamos bem forte, porque Deus é bom. Deus é bom. Se você está doente, põe a sua mão sobre a enfermidade. Se alguém está também com uma questão sentimental, às vezes uma depressão também, uma tristeza profunda, um medo, então põe a mão no seu coração como sinal do local dos sentimentos. Pai, aqui estão esses irmãos que de alguma forma passam por crises. Uns têm crise na saúde, alguma coisa aconteceu no corpo deles e o corpo está dando sinais de enfermidade. Mas agora nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, envia e libera a tua unção de milagres sobre esses irmãos e todos sejam curados para a glória do Senhor. O Senhor os ama, nós oramos fiados na tua bondade, Senhor, confiando na tua graça, confiando que o Senhor é um Deus cheio de amor. Libera saúde para todos, Deus. Órgãos internos fiquem curados, voltem ao funcionamento normal, no nome de Jesus. Se alguém falta-lhes algum pedaço, algum órgão está deficiente, agora cura, Senhor, e faz o milagre da reconstituição. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Pai, também eu quero te pedir, quem aqui tem às vezes tristezas, depressão, quem tem um sentimento de mágoa, de ira contra alguém, agora também isso, limpa o coração, Pai, nós te pedimos. Senhor, é hora de crescer, de na crise crescer em confiança, porque ninguém poderá impedir quando o Senhor libera a bênção. O Senhor mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? Deus, nós não estamos confiando agora em pessoas, nós não estamos colocando a nossa fé em seres humanos, nem em remédios, nem em cirurgias, estamos colocando no Senhor. Eu sei de alguns irmãos aqui, Senhor, que nem cirurgia resolve. Então, Deus, nós estamos orando mesmo. Todos os recursos humanos acabaram. Mas não acabou o recurso do céu. A igreja junto pede: Senhor, envia sobre esses amados, sobre essas irmãs, que estão numa necessidade, que agora se tornem gigantes em fé. Não é gigante no corpo, não é gigante em armaduras, não é gigante nos recursos humanos, mas o Senhor derrama milagre para aqueles que escolheram crer. Nossa vida é tua, Senhor. Nosso tempo de existência está nas tuas mãos, mas nós te pedimos, prolonga nossa vida para a tua glória. Dá-nos dias de paz, livra-nos do diabo, Senhor, livra-nos de pessoas más, enganadoras, perigosas, mentirosas, livra-nos delas, no nome de Jesus, Pai. Sim, todos os dias se levantam gigantes, e todos os dias nós teremos que nos voltar a Ti e dizer: nós vamos contra Ti, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é em meu nome, não é em nome de seres humanos, não, em nome de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a maior arma para atacar o diabo, para atacar doenças. O Senhor nos deu a fé. Não há maior arma do que esta. Davi ousou, quando todo mundo recuou, Davi ousou confiar em Ti. E eu Te peço, para esses irmãos e irmãs que aqui estão, ousem confiar. Ousem confiar. A fé tem o seu galardão. Além do galardão eterno, a fé tem um galardão agora, para o dia a dia. Tem um prêmio, a sua fé é premiada. A sua fé recebe da parte de Deus presentes, que nós chamamos de bênçãos.